tristeza se invade o coração. Grita a desgraça da guerra que destrói tanta nação. Crianças que choram por ver o sangue do irmão derramado no chão, sem nenhuma razão. Mísseis lançados no alvo, a bruxa era. Outra infância destruída pro menino sem perna. Incontáveis pessoas que no meio morrem. E nessa matança, quanto dinheiro dos cofres que vocês moem? Milhares com fome e frio, por aí sofrendo. Tecnologia pra matar, investe em desenvolvimento. Armas bélicas com maior poder de destruição. Pesado impacto no fim, corpos despedaçados no chão. Bombas destroem casas, carros, estradas e pontes. Por causa de um ódio que se desconhecem as fontes. Se entregam, aniquilam a beleza dos montes. São esses horrores que ao mundo querem que eu conte. Para que ninguém fique diferente, de braços cruzados. Gritem bem alto a todos que estão armados. Para parar de imediato com os atentados aos direitos básicos, como de sermos amados. Escapar, sobreviver, conquistando o saber. Libertar minha mente, expandindo vencer. Não vê há séculos meu povo sendo dizimado por um império totalitário no qual somos pisados. Num mundo de respeito, onde todos querem viver, aprender e crescer, sem ter receio do poder. Para que hoje o ser que acabou de nascer, o dia possa dizer valeu a pena este mundo poder conhecer. Poeta escrevendo poesia e meia guerra. Os que pagam e são mandados pro pó da terra. Jogo em ataque, essa escrita em desafio. Eu só digo a verdade, mundo sujo foi sua arte. Poeta escrevendo poesia e meia guerra. Os que pagam e são mandados pro pó da terra. Minhas últimas palavras, sangue foi minha tinta. Jesus com Maria, com minha arma e a Bíblia. A justiça e liberdade pros guerrilha, pros irmão. Aos meninos bom que sempre prevalece na missão. Buscando conhecimento através da informação. Guardando os mandamentos, sete chaves do coração. Olhar de águia andando, mantendo contenção. Sem dar brecha pra ninguém, tu fita a minha razão. Não me iludo com palavras fúteis e vazias. Atitude conta mais, hein? Meio a sangria. Dessa terra não temo a minha morte. Tenho Deus como aliado para me manter forte. Na dificuldade eu aprendi assim. Bato no peito, dignidade até e chega o fim. Aprendi a confiar somente meu calibre. Ele que me guia, faz de mim um homem livre. Pra sonhar, pra buscar. E governo não acho boa. Sem mestrado ou doutorado, nomeado doutor. Longe da faculdade, aprendendo na amargura. Trabalhando ou roubando, minha escola é a rua. A morte não tem hora nem lugar pra chegar. Procure a melhora sem medo de fraquejar. Eu queria poder chegar, relatar felicidade. Só vejo sofrimento, ódio e muita crueldade. Proteção do guerreiro, é a própria fé. Beijo na cruz, seja o que o Senhor quiser. Poeta escrevendo poesia e meia guerra. Os que pagam e são mandados por toda a terra. Jogo em ataque, essa escrita em desafio. Eu só digo a verdade, mundo sujo foi sua arte. Poeta escrevendo poesia e meia guerra. Os que pagam e são mandados por toda a terra. Minhas últimas palavras, sangue foi minha tinta. Jesus como aliado, com minha arma e a Bíblia.